DJ Alucinado chegou. E o DJ Alucinado chegou. DJ Lidielson, o DJ Alucinado do Pará. O DJ Alucinado do Pará. Traz pra vocês, um show profissional. Não para, Não tem como ficar parado. Todo dia que agita a galera. Arrepia, DJ, DJ Elton, manda ver! Olá, DJ Lidiel Sons. Olá, DJ Lidiel. E põe essa galera pra dançar. Santo nunca fez nada demais. Vou bem ali bater um papo lá no canto com Dalan e Josias e Rafael Cassiano. Aonde é que tu vai? Vou curtir com a família J Hi-Fi. Inédita do Pará. DJ Betinho e... É DJ Mel, o exemplo de DJ Mulher do Pará. DJ Nielson, DJ Nielson, balança e agita toda a galera. Vamos lá, vamos fazer de novo, vai. O DJ Alucinado do Pará. DJ Lidielson, o DJ que arrebenta no norte do Brasil. Eu sou uma esponja, calça quadrada, tô em Belém pra coxinha mulherada. O Patrick ouviu que é o som anunciando. De novo, vai. Novo Pop Live. Vale, seja linda. Novo Pop Live. Vale, seja linda. Novo Pop Live. Vale, seja linda. Novo Pop Live. Vale, seja linda. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher do Pará. Vamos lá, vamos fazer de novo, vai. Retorno, Lidielson! DJ Lidielson! Betinho Isabelense, DJ Junior Vidal. Vamos lá, Patrick! DJ Lidielson, o DJ que inova e faz a alegria do povão. Mexendo vem, quem tá tocando ali de eu falo se nada vem que tem. Vai dançando, vai, e vai mexendo vem. Quem tá tocando ali de eu falo se nada vem que tem. Agora eu vou curtir, eu vou dançar. DJ Lidia, eu sou quem detona sem parar. O alucinado que faz você pirar. Vem curtir a festa que o show vai começar. Agora eu vou curtir, eu vou dançar. DJ Lidia, eu sou quem detona sem parar. O alucinado que faz você pirar. Vem curtir a festa que o show vai começar. Vamos lá, Patrick! Edice Silva, a mais nova revelação do Melody! DJ Patrick da Kenny! Agora que encontrei o amor que eu sonhei, num momento tão difícil logo me apaixonei, o teu olhar no meu olhar, não tem como explicar, sinto a sua falta quando você não está. Mexendo vem, quem tá tocando ali de eu falo se nada vem que tem. Vai cantando, vai, e vai mexendo vem. Quem tá tocando ali de eu falo se nada vem que tem. Agora eu vou curtir, eu vou dançar. DJ Lidia, eu sou quem detona sem parar. O alucinado que faz você pirar. Vem curtir a festa que o show vai começar. Agora eu vou curtir, eu vou dançar. DJ Lidia, eu sou quem. Vem curtir a festa que o show vai começar. DJ Lidia! O DJ alucinado do Pará! Lili Brasil. Há tanto tempo tento te falar. Tento te ensinar, me escutar. Faço de tudo pra você perceber. Que amo você. Coração tá pedindo pra ter você aqui. Porque só o teu sorriso pode me fazer feliz. Tenho tanta coisa pra. Prometo te amar, cuidar de você. Eu dou minha vida pra não te perder. Prometo te amar, te dar todo amor. Eu rouba as estrelas se preciso for. Pra te ver aqui, perto de mim. É Billy Brasil. A moral, certo. Há tanto tempo tento te falar. Alucinado do Pará. Rebeca, apaixonante. DJ Lidielson. Às vezes parece um O alucinado do Pará. Bota! Açaí e pimenta! Ai, tá dedo, hein? DJ Lidielson. Lembro de nós dois sentados na calçada. DJ Lidielson. Sentindo a cidade de embalembar, feche os olhos e um beijo do Felipe de Leandrinho, boy. Pega a tava show. O dono de Carajás com o Edielson, show. Cowboy, DJ P de Leandrinho, boy. Viviane. Batidão. Enlouquecendo a galera com suas batidas alucinadas. Banda 007. Daí, Edielson! Não esqueci aquela noite quando a gente fez amor. Me entreguei nesse desejo. Ai, que coisa louca. Foi tão bom, foi demais, meu amor. Te entreguei. Mas você me deixou chorar. DJ Lidielson. Joey Benassi, o garoto das produções. DJ Lidielson, o DJ que arrebenta. Sensualizando, a DJ Mary é a musa tocando. Sensualizando, a DJ Mary é a musa tocando. Aonde ela chega, esbanjando beleza. Sou profissional da musa DJ Mary. Bota na pressão, agita a multidão. A macharada em doida é muito gelo, meu patrão. Sensualizando. A DJ Mary é a musa tocando. Sensualizando. A DJ Mary é a musa tocando. A DJ Mary, Mary, Mary, Mary. Sensualizando, sobe, sensualizando. DJ Mary é a musa. Frases decoradas pra você. Aquele eu te amo que vivia me dizer. Não quero mais te ouvir e nem te ver. Consciência de levar contigo tudo que me deu. Tô devolvendo a aliança com o nome teu. Junto com as mentiras que eu sem ambi te acreditei. Não sei porquê, mas confiei. Eu tinha fé que era amor. Já sei de cor, e agora não tem jeito. Me perdeu e chora, briga, implora. Essa é a lei da vida. Aê, meu brother, DJ Livielson. DJ Livielson. Arrebenta com a concorrência, garoto. Mas é chibé, chibé, chibé, chibé, chibé. O DJ que arrebenta no norte do Brasil. Vamos lá, vamos fazer de novo. Vai. Produções e mixagens, DJ Gabriel. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is Gang of Electro and Pop Life. Pop Life. Pop Life. Pop Life. Pop Life. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher. Vamos parar! Pop Life. Best Idios. A marca do tubarão. Aí, meu brother de Gilson! Pra cima! Vou pra cima, não quero nem saber. Entro na festa com a galera de DC. Vou pra cima, não quero nem saber. Entro na festa com a galera de DC. A gente bota o baile pra perder. Seis anos de sucesso, fica esperto, é a galera do comércio. Tá tudo certo, vou pra balada, reuni a galera que fazia madrugada. A noite tá gostosa, é desse jeito que eu quero. Vamos pra farra com a galera do comércio. Vou pra cima, não quero nem saber. Arrebenta no norte do Brasil. Você pensou que aprontaria ficar assim? Desculpa, seu tempo passou, fica longe de mim. Não acredito mais em nada do que fala. Papo furado não vai adiantar de nada, não. Já tem outra paixão. Perdeu amor, o pop live já me conquistou. Com DJ Kelly, sinto que eu vou. Teve só um irmandinho tão show. O pop live já me conquistou. Rebeca ficar assim. Desculpa, seu tempo passou, fica longe de mim. Não acredito mais em nada do que fala. Papo furado não vai adiantar de nada, não. Já tem outra paixão. Insiste em se enganar. Seus olhos me Meu pensamento vai longe te buscar. Traz as lembranças para mim, quero te encontrar. Um sentimento que não vai acabar. Fico louca pra te ver e te abraçar. Brother, DJ Lady Elson, DJ Lady Elson, arrebenta com a concorrência, garoto. Da 007. Tá aí, Lady Elson. Sabe, às vezes sinto que todo esse vazio é consequência de uma boba guerra sem fim. Está ouvindo mais uma super produção do DJ Gabriel. Manda 007. Ei, arreda, que o DJ Lindelson chegou. Vai encarar, tá? Oi, senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor, oh, oh, oh. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar. Coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. patrocinado. DJ Lidielson. Lidielson. Alô, DJ Lidielson! Endoida, balança, treme! Agora estremece tudo! Oh, meu amor, dona do meu coração, vem fugir comigo, vem fazer a união. Oh, meu amor, dona do meu coração, vem fugir comigo, vem fazer a união. Arrebenta no norte do Brasil. Brasil. Você vem na sequência e faz do jeito que ensinei. Você vem na sequência e faz do jeito que ensinei. Tirei, botei, tirei, botei, tirei, botei, tirei, botei, tirei, botei, tirei, botei, tirei. No fim do movimento você fala, assim, assim. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. No fim do movimento você fala tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, botei, botei, tirei. DJ Ellison Produções. Enlouquecendo a galera com suas batidas alucinadas. Com meu mega príncipe. E não tem papo furado, o meu mega é consagrado. Ele comanda a galera, agita todo estado. E não tem papo furado, o meu mega é consagrado. Ele comanda a galera, agita todo estado. E Tio Edielson, tocam na moral. DJ Anderson é diferente e tal. E se algum maluco te chamar pra outro lugar, manda ele rasgar porque o mega vai tocar. Não adianta vir com conversa. Te abracei, você me tira o celular, tá tudo bem. Como está bem se toda hora eu penso em você? Não é um sentimento banal, isso pra mim não é tão normal. Não quero ser teu amigo, eu vou ser teu namorado. Vem cá, me dá um beijo. É o meu louco desejo. Fiz tudo pra te evitar. Sem você não dá. Faz a diferença no Pará. Vem-te embora, se alucinar com as batidas do DJ Lidielson. Eu quero ser o seu lençol macio. Eu quero te aquecer no tempo frio. E com você também quero alegria. Gosto muito de você. Eu quero ser Thank you. eu viverei em paz. O segredo foi descoberto. Sucesso você ouve aqui com o DJ Lidielson alucinado. Valeu, um abraço! DJ Lidielson. Numa tarde linda de verão, você me apareceu. Foi legal te conhecer, meu amor é pra você. Me sonhava um dia ter você. Ter você. Meu amor, então me ame. Chefão Produções. Show. Gelson, o DJ que faz a diferença no Pará. Gira essa moleca pra lá e pra cá. Bora recordar o look que som vai tocar. Passadão marcante, tecno fast brega. O que marcou você, a gente toca na festa. Essa sim é a parada. Look som é da moça. O agito é com a gente, nossa onda é diferente. No Guamá, que manda é o potente. Essa sim é a parada. Look som é da moça. O agito é com a gente, nossa onda é diferente. No Guamá, que manda é o potente. Passadão marcante, tecno fast brega. O que marcou você, a gente toca na festa. DJ Ivo vai tocar pra galera delirar. DJ Thiago e Paulinho Calado trouxeram essa onda que vem do passado. Gangue do Eletro invadindo o Brasil com suas batidas alucinadas. Look so, look so. Look so, look so.